Sessão 20 de Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Perfil de Preta. Gilda. A Machado de Assis. Suruí, sol de rachar. Às 11 horas, pela estrada quente, mal sombreada por uma ou outra gameleira, vinha a negra Gilda, da situação Fonseca, com a cesta de taquara carregadinha de beijos, agasalhados na toalha recortada à mão por sua senhora, Dona Ricarda Maria. A pele preta não desgosta do sol, mas era tão ardente esse de dezembro que a Gilda, suando em bica, meteu-se pelo primeiro atalho para o mato até a margem do rio. O caminho seria mais longo, paciência. Logo que entrou na selva, regalou-se, roçando as solas dos pés, queimados pela areia da estrada descoberta, nas trapoeirabas macias, onde florinhas roxas desabrochavam à sombra de caneleiras cheirosas, e de cada árvore que Deus nos acuda. Tinha o seu medo de andar por ali. Sempre era mais arriscado o encontro de uma cobra que pela estrada. Mas o frescor do mato e o marulhar do rio tentavam-na. Foi andando. E tinha que andar, porque a freguesia de São Nicolau ainda era dali a um bom quarto de légua. E depois de ter oferecido os beijos em nome da ama à sua irmã Dona Luísa, teria de voltar à situação antes do pôr do sol. Com aquele calor! O cheiro agreste dos cambarás punha tontas borboletas cor de palha. Das altas copas dos paus de arco caía um chuvisco de ouro em pétalas pequeninas. Perfume e silêncio. De repente, a água do rio repuxou alto. Gilda parou. Nada. Cantou um jacu, mas calou-se logo, pressentindo gente. A água voltara à plácida correnteza, não encontrando estorvos no caminho. Gilda retardava os passos e já não deixava de sondar com olhar afeito as águas moles. Súbito, numa clareira pequena, onde havia sol, divisou junto à margem um grande peixe dorminhoco e sossegado. A pele mosqueada do animal luzia dentro da água colorida de roxo pela copa florida de um pé de quaresma, como uma espada enferrujada nos copos. A água trêmula coloria-o de lapidações de ametistas, e ele dormia a cesta, de olhos abertos, ventre roçando na areia. Gilda pousou o balaio no chão, entalou a saia entre as pernas roliças e, pé ante pé, muito devagarinho, entrou no rio. Agachou-se e, zas! Agarrou com ambas as mãos o peixe gordo, que se debateu sobressaltado violentamente, num reboliço gorgulhador, salpicando-a toda. Sentindo-o escorregar por entre os dedos, Gilda atirou-o para uma aberta da clareira, sobre um pouco de mato carrasquento de roça abandonada. O peixe arqueou-se todo em saltos, unindo o rabo à cabeça numa ondulação violenta, com ânsia de mergulhar de novo, no esforço de buscar a vida que lhe roubavam. O sol secava-lhe a pele lisa que brilhava à luz em reflexos de ardósia e prata. Os olhos exorbitavam-se-lhe, redondos como dois globos foscos que o furor encandecia. E o corpo contorcia-se-lhe, ora no ar, ora no chão, descrevendo curvas no movimento incessante, batendo na terra quente, para de um salto flexível de acrobata doido atirar-se de encontro a um tronco espinhento de paineira, sem se dar por vencido, no heroísmo de quem ama a vida e quer gozá-la mais. Gilda deixava-o debater-se, deliciada com aquela agonia longa, nervosa, que observava com atenção alegre, no triunfo da sua força animal. A tortura do peixe prolongava-se. Ele era valente, resistia ao ar seco, ao sol ardente, à dureza do chão, aos embates nos espinhos que o feriam, aos atritos dos seixos escaldantes e dos tronquinhos secos do ervaçal. Pouco a pouco o cansaço ia-o amolecendo. Um fio de sangue escuro corria-lhe do ventre, um arrepio enrugava-lhe o dorso e ficou, por fim, todo estendido, batendo só com o rabo convulsivamente no chão áspero. Depois, nenhum tremor mais, quedou-se imóvel. Gilda cuidou o morto e acocorou-se para o ver de perto, quando em um arranco supremo o peixe lhe saltou por sobre a cabeça, relanceando um fulgor de aço no ar abafado, indo cair em um baque nas trapoeirabas, quase à beira do rio. Ouviu ele ainda o som mole das águas correndo sobre areias frias, sentiu na pele queimada o frescor das ervinhas brandas. Mais um impulso e mergulharia na corrente salvadora. Não pôde. A carne mole não lhe obedecia à convulsão da vontade. Gilda cortou uma taquara, lascou-a com força e, aproximando-se, varou o peixe de guelra a guelra. Ele estrebuchou languidamente e a negra riu, empunhando o bambu como uma lança de guerra sobre um corpo inimigo. Foi só depois de tudo consumado que a Gilda se lembrou de que tinha que entregar os beijos, ainda quentinhos, à irmã da sua senhora. Voltou-se. Uma mosca varejeira zumbia sobre a toalhinha branca, em lampejos de metal azul, um gesto da negra e ela que partiu. Deviam ser horas de se ir encaminhando para a freguesia de São Nicolau do Passo. Antes de prosseguir, amarrou com o cipó as taquaras em cruz, escondeu o peixe entre folhas de inhame e, depois de ter marcado o sítio, recomeçou a caminhada. Foi-se embora. Apanharia o peixe no regresso. Que voltas teria dado a Gilda por aqueles morros e aquelas vargens que só à tardinha entrou na freguesia com a cesta de beijos que deveria entregar quentinhos, já muito desfalcada? Foi talvez no mandiocal do seu Neves, quando parou, ouvindo as cantigas e vendo arrancar mandioca bonita de lua nova? Não, a maior demora deveria ter sido na casa do João Romão, deitada na esteira, no pomarzinho de tangerinas, daquelas pequeninas que ela comia com casca e tudo. Nesse dia não o tinha encontrado. Perderam umas 2 horas a esperá-lo, de papo para o ar, vendo as nuvens dos mosquitos. Por onde andaria ele? João Romão era vadio, cantava viola e trazia pelo beiço toda a criolada da redondeza. Gilda mordia-se de ciúmes sempre que o via, lá no engenho de Dona Ricarda Maria, mais voltado para Paula ou para Norberta do que para ela. Quando censurava por isso, ele levantava os ombros e ia dizendo que gostava de contentar toda a gente. Pois era só o posto quando a Gilda divisou a igreja de São Nicolau, com seu mato de limoeiros perto e as suas paredes brancas alvejando em uma tristeza de abandono. Nem um badalar de sino. Voavam pombas rolas à procura dos ninhos e crianças sujas cantavam em rodas na primeira rua da povoação. Gilda apressou o passo até uma casa velha de janelas de peitoril. Dona Luísa andava de visita a uma comadre. A preta deixou-lhe a cesta de beijos com a cozinheira Sofia e, depois de ter engolido uma caneca de café, girou sobre os calcanhares, pensando no terror da estrada, pelo escuro. Bem faria se caminhasse sempre depressa, mas no canto da praça viu gente ajuntada na porta da venda e foi-se chegando curiosamente. Falava-se do milagre. São Nicolau, deposto do seu trono de honra no altar-mor, fora colocado irreverentemente no chão, embaixo do couro, para que ali lhe carminassem à vontade o rosto desbotado e lhe assinalassem os traços de assumidos. Deixaram-no parar ali sozinho, sem lâmpada nem vigia, por toda uma feia noite. Daí que aconteceu? Na outra madrugada, o sacristão viu, com seus olhos carnais que a terra havia de comer, o bom São Nicolau do Passo, lá no alto do seu trono condigno. Ninguém o removera. O santo tinha subido àquela famosa altura pelos seus próprios pés, que os não tinha de fato, visto que a túnica de madeira, com douraduras e vernizes, descia-lhe até ao chão. Gilda estremeceu e, antes de seguir seu caminho, voltou o olhar esgazeado para o bosquezinho de limoeiros odorantes, perto da igreja. Nossa Senhora! Arrependia-se agora de não ter vindo direitinha dar o seu recado logo pela manhã? Não eram as fúrias de Dona Ricarda Maria, tão impertinente, o que ela mais temia, mas as almas penadas que andassem soltas, gemendo pelo mato. Lá a sua senhora, que se ninasse, já não havia escravos. Agora os fantasmas, esses, São Nicolau que a acompanhasse. Benzeu-se e foi andando com o coração nas mãos, volvendo os olhos esbugalhados para as beiras do caminho. Luzia-lhe a esperança de pedir pousada ao João Romão, cortaria assim a pior parte do caminho e dormiria com ele. Por mal dos seus pecados, a noite estava negra e um ventozinho precursor de chuva agitava as ramagens, imitando vozes extravagantes. Passado o negrume do mandiocal do Neves, ao dobrar mesmo a estrada, no ângulo onde de dia tanto se encheira de araçás, Gilda estacou boquiaberta. Através do rendilhado negro das galharias folhudas, ela viu luzes, grandes luzes bailando vagarosamente lá na beira do rio. São Nicolau me acuda, suspirou ela com os joelhos bambos, o coração aos pulos, estarrecida. São Nicolau valeu-lhe, fazendo-a reconhecer nas luzes archotes de bagaço de cana seca que alumiavam o João Romão, a Norberta e mais três parceiros na pescaria do Bagre Amarelo em tocas de pedras frias. O que enfureceu a Gilda foi ver o mulato abraçar Norberta, mesmo ali, à vista dos outros. Que jundiá que vocês apanhem tenha veneno, diabos! Rosnou ela com desejo de ir romper pelo mato e ir bater naquela gente ruim que nem cobra. Repeliu a ideia. Estava sozinha. Os outros eram muitos. Esquecendo-se de ir procurar o seu peixe gordo, sepultado entre folhas de inhame, junto à cruz de Taquara, e que mesmo a escuridão não permitiria encontrar, Gilda seguiu para adiante, tecendo ideias de vingança. João Romão me paga. Deixe estar ele. Pensam que podem comigo. Vão ver. Um uivo lamentoso atravessou a floresta e houve uma bulha de animal de rastros. Gilda nem fez caso. A raiva tirava-lhe o medo. Às 6 horas da manhã, Dona Ricarda Maria apareceu no engenho e, dando com a Gilda no trabalho, gritou-lhe furiosa. — Então, sua cachorra, é assim que você cumpre ordens? Contra o costume, a negra baixou a cabeça, humilhada e sonsa, relanceando a vista para Norberta, que enchia um tipiti para a prensa, no meio de uma nuvem fina de farinha, que o João Romão peneirava a seu lado. Norberta passava por ser a crioula mais bonita do engenho. Era tafula. Vestia-se de engomados. Pareceu a Gilda, através da névoa branca, que ela se ria na ocasião, e teve ímpetos de lhe atirar a cara, a cuia com que levava a mandioca do coxo para o forno, que a Paula remexia com a longa pá. Tia Teresa, a africana velha entendida em rezas e feitiços, cozia os sacos agachada a um canto. E enquanto uns negros entravam com cestos de mandioca para a raspagem, outros traziam-na do lavador para a cevadeira, já branquinha, como ossos nus. Dona Ricarda Maria chupou o grande buço grisalho que lhe ornava o rosto magro e ordenou ao João Romão que deixasse a peneiragem à Rita e fosse ele para a máquina. Depois, voltando-se, inquiriu. — O coxo está seco? Que é do Viriato? — Viriato está cortando mandioca, sim, senhora. Respondeu o Joaquim Velho, que entrava suando sob um fardo de aipins. Dona Ricarda Maria postou-se ao lado da bolandeira e o mulato sentou-se, tanto se lhe dando fazer um serviço como o outro. A velha gritou então que abrissem a água e a engenhoca roncou. — É agora! — pensou Gilda consigo, voltando-se. Norberto olhava embevecida para o João Romão, aproveitando a distração da patroa. O mulato é que não podia desviar a vista do trabalho, sob pena de ficar sem dedos ou sem braços. A máquina descrevia os seus movimentos rápidos, impelida pela força da água, triturando, esfarelando as raízes brancas da mandioca num mastigar incessante. Tia Teresa cantava num fio delgado de voz, estendendo os pés gretados pelo chão, onde tremia uma roseta de sol caída do teto de telha vã. Gilda observou. Estavam todos preocupados. Então, avançando, disse num berro furioso, — João Romão! O mulato voltou-se, assustado, e a máquina segurou-o logo pela mão direita, e levar-lhe-ia o braço, se Dona Ricarda Maria não o tivesse puxado imediatamente para trás, com um movimento rápido e violento. O sangue espadanou, houve rumor. O mulato caiu. Gilda, vingada, num tremor de raiva e de espanto, dizia que só dera o grito ao perceber a catástrofe. Aquela mentira saía-lhe tão limpa como se fora uma verdade. Só a Norberta, fula, espumando, irada, a desmentia, xingando-a em avanços de animal danado. — Foi de propósito! Prendam aquele diabo! Foi de propósito! Exclamava ela, debatendo-se nas mãos das companheiras que a continham a custo. — Como ele não quer mais saber dela? Foi de propósito, amaldiçoada! Mas todas afirmavam que o caso deveria ter sido, como a Gilda explicava. Por que não? Fora tudo momentâneo e a própria Dona Ricarda Maria, ali de vigia, não se sentia habilitada nem para acusar, nem para defender. Eis aí porque o João Romão nunca mais seduziu as crioulas, dedilhando na viola aquelas modinhas faceiras e sentimentais. Apesar de o ver maneta e de o saber preguiçoso, Norberta fez-se sua companheira definitiva. Essa trabalha por dois E sempre que vê a Gilda passar pela sua porta, cantando escarninhamente, com as mãos para as costas, ela cospe 3 vezes, dependura do umbral o ramo de arruda, faz no vazio o sinal da cruz e diz de modo a fazer-se ouvir da outra: "Desconjuro, diabo!" Fim da sessão 20. Narração de Raquel Moraes, em 2023.